Penélope Modas. A passarela da moda está em clima de Natal. Bom gosto, melhor preço à vista ou a prazo. Confecções em geral. Estamos falando de Penélope Modas. Venha conferir as novidades de Natal na sua loja de pratas da Serra, JL Pratas. A JL Pratas fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, na Galeria Nelly Miranda. Com os melhores preços. Fios italianos de 15, 16, 17, 18 e R$20. Atenção, senhores clientes. Informamos que dentro de mais alguns minutos, estaremos encerrando o nosso atendimento. Você vai se emocionar. Seu coração vai bater mais forte. Você vai curtir e dançar ao som das melhores pedras do momento, com a sequência espetacular. Vai, DJ Wanderson, arrebenta na sequência e faz a galera dançar. Acesse o site da 98FM, www.radioestudiofm.com, www.radioestudiofm.com, e ouça a nossa programação em qualquer parte do mundo.